Bora. Bora. É groove, hein? Amo sua pele cinzenta, suas curvas irregulares e todos os amores incontáveis que sugaram o seu charme. Cidade maquiada, beijos de borracha e olhos nos prédios. Vendo a lascívia das carícias cotidianas, fluidos enegrecidos, bronzeando seu velho corpo, mas ainda atraente. Salva, salve, salva, dor. Perfume marizia, com torcidos flestes, da amassada vida, de plásticos boiando em seus pensamentos, e ferrugens decotando as partes mais agradáveis. Na bruma narcótica ou na paralisia histérica do agora, só somos a tentativa do devir. Quando enamorados, nos refletimos em ti, em uma poça marrom.